medo maior é não sentir. Sobrevivemos os penares uma vida toda, e a coraça cresce à volta dos pontos endurecidos como um calo. A possibilidade da crosta se quebrar é pavorosa, e redundas ao medo como elemento cutâneo.